Essa é uma homenagem à cidade querida de Guajará do Amazonas. Um abraço todo especial à Prefeitura Municipal de Guajará, vivendo um novo tempo. E eu quero ouvir essa galera cantar! Oh!